Pasta 3. Faixa 1. Encontro 1. Chimpanzés. Entre 5 e 7 milhões de anos atrás, em alguma parte da África, nós, peregrinos humanos, temos um encontro importantíssimo. É o encontro 1, quando pela primeira vez nos reunimos a peregrinos de outra espécie. De duas outras espécies, para ser mais exato, pois os chimpanzés comuns e os chimpanzés pigmeus, ou bonobos, são peregrinos que já juntaram forças uns com os outros cerca de 4 milhões de anos antes de seu encontro conosco. O ancestral que temos em comum com eles, Concestral 1, é o nosso 250 milionésimo avô, uma estimativa aproximada, obviamente, com as estimativas comparáveis que farei para outros concestrais. Assim, quando nos aproximamos do encontro 1, os chimpanzés peregrinos aproximam-se do mesmo ponto vindo de outra direção. Infelizmente, não sabemos coisa alguma a respeito dessa outra direção. Embora a África nos tenha entregado alguns milhares de fósseis ou fragmentos de fósseis de hominídeos, não foi encontrado nenhum que pudesse inquestionavelmente ser considerado pertencente à linhagem do chimpanzé na descendência do Concestral 1. Isso talvez se deva ao fato de que os chimpanzés são animais silvícolas e as folhas que compõem o humo do solo das florestas não favorecem a fossilização. Seja qual for a razão, isso significa que os chimpanzés peregrinos estão procurando as cegas. Seus equivalentes contemporâneos do menino de Turkana, do 1470 da senhora Pless, Lucy, Littlefoot, Dear Boy e do resto dos nossos fósseis nunca foram encontrados. Mesmo assim, em nossa fantasia, os peregrinos chimpanzés reúnem-se a nós em alguma clareira da floresta no Plioceno e seus olhos castanho-escuros, assim como os nossos de cores menos previsíveis, estão cravados no Concestral 1, ancestral deles e nosso. Ao tentarmos imaginar esse ancestral comum, uma pergunta óbvia a fazer é: ele se parece mais com os chimpanzés modernos ou com os humanos modernos? É intermediário ou totalmente diferente das duas espécies? Não obstante as deleitáveis conjecturas que encerram a sessão anterior, que eu de modo algum descartaria, a resposta prudente é que o Concestral 1 se parece mais com o chimpanzé, no mínimo porque os chimpanzés se parecem mais com o resto dos grandes primatas do que os humanos. Nós é que somos os singulares entre os grandes primatas, tanto vivos como fósseis. Menciono isso só para dizer que ocorreu mais mudança evolutiva na linha humana de descendência do ancestral comum do que nas linhas conducentes aos chimpanzés. Não devemos supor, como fazem muitos leigos, que nossos ancestrais foram chimpanzés. De fato, a própria expressão elo perdido induz a esse equívoco. Ainda hoje ouvimos dizer como, ora, se descendemos dos chimpanzés, por que ainda existem chimpanzés no mundo? Portanto, quando nós e os peregrinos chimpanzés bonobos nos reunirmos no ponto de encontro, a probabilidade é que o ancestral comum que saudamos na clareira do Plioceno seja peludo como um chimpanzé e possua um cérebro do tamanho do desse animal. Relutando em deixar de lado as especulações do capítulo anterior, diremos que ele provavelmente andava apoiado nas mãos, nós dos dedos, como o chimpanzé, e nos pés. Passava algum tempo nas árvores, mas também um bom tempo no chão, talvez comendo de cócoras, como diria Kingdon. Todos os indícios disponíveis levam a crer que ele viveu na África e só na África. É provável que usasse e fizesse ferramentas seguindo as tradições locais, como também fazem os chimpanzés modernos. Era provavelmente onívoro, às vezes caçava, mas preferia frutas. Bonobos já foram vistos caçando pequenos antílopes africanos, mas a caça é mais frequentemente documentada entre chimpanzés comuns, inclusive com perseguições grupais bastante coordenadas a macacos cólobos. Bonobos já foram vistos caçando pequenos antílopes africanos, mas a caça é mais frequentemente documentada entre chimpanzés comuns, inclusive com perseguições grupais bastante coordenadas a macacos cólobos. A carne, porém, é só um complemento das frutas. Esta, sim, é a principal dieta das duas espécies Jane Goodall, a primeira a descobrir a caça e a guerra intergrupal entre chimpanzés. Também foi a primeira a relatar o agora famoso hábito desses animais de pescar cupins usando ferramentas que eles próprios fazem. Nunca se viu nenhum bonobo fazer isso, mas talvez seja porque essa espécie tem sido menos estudada. Bonobos em cativeiro prontamente usam ferramentas. Chimpanzés comuns em diferentes partes da África desenvolvem tradições locais de uso de ferramentas. Enquanto os animais estudados por Jane Goodall do lado leste do habitat pescavam cupins, outros grupos do lado oeste desenvolveram tradições locais de quebrar nozes usando martelo e bigorna feitos de pedra ou madeira. Para isso, é preciso ter alguma habilidade, bater com força suficiente para quebrar a casca, mas com cuidado para não esmagar toda a polpa. A propósito, embora muitos afirmem que se trata de uma nova e empolgante descoberta, Darwin já havia mencionado a quebra de nozes no capítulo 3 de A Descendência do Homem, 1871. Muitos dizem que nenhum animal usa ferramentas de qualquer tipo que seja. Contudo, o chimpanzé da natureza quebra com uma pedra uma fruta nativa semelhante a uma noz. O testemunho do fato citado por Darwin, um relato de um missionário na Libéria na edição de 1843 do Boston Journal of Natural History, é breve e inespecífico. Declara simplesmente que o Troglodytes niger, ou orangotango negro da África, aprecia uma espécie de noz não identificada que eles quebram com pedras exatamente como fazem os seres humanos. O que há de especialmente interessante em quebrar nozes, pescar cupins e outros hábitos dos chimpanzés é o fato dos hábitos de um grupo serem específicos de uma região e transmitidos no âmbito dessa região. Isso é realmente cultural. Culturas locais estendem-se a hábitos e maneiras sociais. Por exemplo, um grupo que habita as montanhas Marrele, na Tanzânia, tem um estilo particular de fazer a limpeza e arrumação do pelo uns dos outros, prática conhecida em geral como grooming, e no caso desse grupo específico, chamada grooming hands clap, grooming de mãos dadas. Esse mesmo gesto foi visto em outra população da floresta de Kibele, em Uganda, mas nunca foi encontrado na população de Gombe Stream que Jane Goodall estudou tão a fundo. Curiosamente, esse gesto também surgiu de modo espontâneo e se difundiu entre um grupo de chimpanzés em cativeiro. Se as duas espécies modernas de chimpanzé na natureza usassem ferramentas como nós fazemos, isso nos encorajaria a supor que o Concestral 1 também usava. Em minha opinião, isso ocorreu. Muito embora não tenhamos visto bonobos na natureza usando ferramentas, em cativeiro eles o fazem com perícia. O fato de chimpanzés comuns usarem diferentes ferramentas em diferentes áreas, seguindo as tradições locais, leva-me a pensar que a inexistência dessa tradição em uma área específica não deve ser considerada prova em contrário. Afinal, Jane Goodall não viu chimpanzés que ela estudou em Gobble Stream quebrar nozes. Presumivelmente, eles o fariam se entrassem em contato com a tradição de quebrar nozes do oeste da África. Desconfio que o mesmo possa valer para os bonobos. Talvez eles não tenham sido estudados o suficiente na natureza. Seja como for, acho que há indícios suficientemente fortes de que o Concestral 1 fazia e usava ferramentas. Essa ideia é reforçada pelo fato de que o uso de ferramentas também é visto em orangotangos e também, nesse caso, há diferenças entre as populações regionais sugerindo a existência de tradições locais. Asterisco. O uso de ferramentas, aliás, é amplamente encontrado entre mamíferos e aves, como documentou a própria Jane Goodall e outros. Fim da leitura de asterisco. Os atuais representantes da linhagem dos chimpanzés são ambos grandes primatas das florestas, enquanto nós somos grandes primatas das savanas, mais como os babuínos, só que estes, obviamente, não são grandes primatas e sim macacos. Os bonobos hoje em dia estão confinados nas florestas ao sul da grande curva do rio Congo e a norte de seu afluente, o rio Kasai. Os chimpanzés comuns habitam uma faixa mais larga do continente, ao norte do rio Congo e a oeste da costa, estendendo-se até o vale do Rift, a leste. Como veremos em um conto do Ciclídeo, a atual ortodoxia darwiniana sugere que, em geral, para que uma espécie ancestral se divida em duas espécies filhas, ocorre inicialmente uma separação geográfica acidental entre elas. Sem a barreira geográfica, a espécie não se dividiria, pois haveria mistura sexual dos dois reservatórios gênicos. É plausível que o Grande Rio Congo tenha sido a barreira ao fluxo de genes que contribuiu para a divergência evolutiva das duas espécies chimpanzé há 2 ou 3 milhões de anos. Aventou-se nessa mesma linha que o Vale do Rift, na época às voltas com as comoções de seu surgimento, teria constituído a barreira para o fluxo gênico que, em um passado ainda mais remoto, permitiu à nossa linhagem separar-se da que originou os chimpanzés. A teoria do Vale de Rift foi apresentada e defendida pelo eminente primatologista holandês Adrian Cortland. Tornou-se mais conhecida depois, quando foi adotada pelo paleontólogo francês Yves Coupens, e hoje é popularmente chamada pelo próprio nome que Coupens lhe deu, East Side Story. A propósito, não sei como interpretar o fato de que em sua França natal, Yves Coupens é amplamente citado como descobridor de Lucy e até como pai de Lucy. No mundo anglófono, essa importante descoberta é universalmente atribuída a Donald Johnson. A teoria East Side Story viu sem apuros para explicar o Sahelanthropus tolmei encontrado no Chad, a milhares de quilômetros a oeste do Vale do Rift. O Australopithecus Barry-Ghazali, um australopiteco pouco conhecido, também descoberto no Chad, agrava o problema, embora seja mais recente. Tudo o que eu disser sobre essa questão em breve estará ultrapassado quando forem descobertos novos fósseis. Por isso, passo agora a palavra ao Bonobo e seu conto.